Selagem Vânia, a moda em tecidos convida. Venha se divertir, esta é a Super Tupi. É comunicação, é mais integração. Música, esporte, informação. Aí vem a nossa próxima atração. Comece bem o seu dia com Eli Gouveia. Inacreditável! Tecidos da moda quase pela metade do preço. É a grande venda de retalhos da Tecelagem Vânia. Retalhos com até 4 metros de comprimento por preços incrivelmente baixos. Barato demais! Conheça a seção permanente de venda de retalhos da Tecelagem Vânia na Vila Prudente, Rua Ibitirama 389. E atenção, nesta sexta e sábado, grande venda de retalhos da Tecelagem Vânia da Zona Sul. Alameda dos Maracatins 1571, pertinho do Shopping Ibirapuera. Abertas até 22 horas e sábados até 18 horas. Amplo estacionamento. Comece bem o seu dia com Eli Gouveia. Gentileza de Robustol, sinônimo de força e energia em todas as idades. Alô, São Paulo! Alô, Brasil! Oi, gente! Carinhosamente abraça você, Maurício Marcoli, do bairro do Brejão. Armando Moreto, da esposa Lucy e também dos filhos. Parabéns, seu Armando Moreto. Felicidades, seu Armando. E para terminar nessa primeira sessão dos aniversariantes, de Vila Ramos, Nazira Maria de Almeida, dos filhos e do esposo Antônio Carlos. Parabéns, dona Nazira Maria de Oliveira. Dene Edino, 8h15, numa homenagem musical a todos os aniversariantes desse 25 de setembro, segunda-feira. A vida não tem sido lá muito boa para nós, mas quem não hoje neste mundo de Deus. Mas nós vamos conseguir, porque entre nós existe muito amor e paz. E ainda vai chegar o dia em que a gente, rindo disso, vai lembrar. E ainda vai chegar o dia em que a gente, rindo disso, vai lembrar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Já estamos acostumados, nunca foi fácil pra nós. Sempre a dificuldade é que na verdade foi muito maior. Mas o amor já fez milagres, fez a gente aqui chegar. Sempre caminhando juntos, suportando tudo e até muito mais. E ainda vai chegar o dia em que a gente, rindo disso, vai lembrar. E ainda vai chegar o dia em que a gente, rindo disso, vai lembrar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. 8h17, é Tere e Dino. Ainda vai chegar o dia. Uma homenagem aos aniversariantes. Chegar o dia em que a gente, rindo disso, vai lembrar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Já estamos acostumados, nunca foi fácil pra nós. Sempre a dificuldade é que na verdade foi muito maior. Mas o amor já fez milagres, fez a gente aqui chegar. Sempre. sempre caminhando juntos, suportando tudo e até muito mais. E ainda vai chegar o dia em que a gente, rindo disso, vai lembrar. E ainda vai chegar o dia em que a gente, rindo disso, vai lembrar. Às 8 horas e 18, Deni e Dino, ainda vai chegar o dia. Doril, Doril acaba com sua gripe, seu resfriado. Não comece mal esta semana. Não, não comece com dor de cabeça, gripado, resfriado. Vamos tomar um comprimido de Doril. Pronto, tomou Doril, a gripe, o resfriado, a febre. Pro inferno, a dor de cabeça sumiu. Doril. Exatamente 8 horas e 19. A mensagem de Tapeçaria Chique, que com sua espetacular quinzena maluca está abalando todos os preços altos em carpetes, cortinas e tapetes. Daqui a pouquinho, gente. Daqui a pouquinho também a mensagem de Móveis Clamoy. Daqui a instantes a mensagem de Geronço e Filco. Agora, Xarope Tira Tosse vai confirmar a hora para todo o Brasil. Xarope Tira Tosse na farmácia de sua confiança. Xarope Tira Tosse na sua farmácia, na farmácia da sua cidade, na farmácia do seu bairro, da sua rua, você já encontra Xarope Tira Tosse, o único que tira a tosse na hora mesmo. 8h19, gente. São 8 horas e 19, Aldo Nascimento Pinheiro. Você oferecendo a Dona Amélia com todo carinho, com toda ternura. Hoje nós começamos bem o programa, agradecendo ao povo de Itapecerica da Serra, agradecendo a todos do Parque Arariba, agradecendo a todos lá de Campo Limpo, e também não poderíamos nos esquecer de agradecer aquela gente espetacular e maravilhosa de Aldeia de Barueri, aquele povo sensacional de Vila Marcondes, lá em Carapicuíba, do Jardim Bela Vista, em Osasco. A gente tem sempre que estar vivendo num eterno agradecimento. É a maneira talvez mais simples ou mais fácil, né, que a gente encontra nessa vida para chegar à felicidade plena. Agradecer, sempre agradecer. 8h20. Saudade. É setembro. É primavera. Vamos sorrir. Vamos cantar a beleza das flores, a beleza dos pássaros. Manhãs de setembro, Vanusa. Oh, Palusa, Manhãs de Setembro, 8 horas e 24. Tupi, Eli Correia, a alegria se espalhando para todo o Brasil. O amor, o carinho envolvendo tantos corações. Exatamente 8 horas e 25, 8 e 25. Aproveite, você que está aí ouvindo Eli Correia, onde quer que você more, se aqui em São Paulo, se no interior ou em outros estados, aproveite a quinzena maluca da Tapeçaria Chique. Veja só, ofertas completamente malucas. Aquela cortina que a senhora já está enjoada de ter em casa, aquela cortina que já até rasgou, aquela cortina que a senhora fala, ei, vou sentir saudade quando você foi embora, viu? Mas olha que você já está velha, está precisando trocar você, a senhora passa assim, é a cortina do tempo do casamento, a senhora lembra? Lembra do casamento quando a senhora foi ver aquela cortina? Ah, foi a senhora que fez mesa em casa, né? Olha só, mas agora a senhora há de concordar, essa cortina já não está tão bonita mais. É o caso do tapete, veja, o tapete já não está dando mais vida para sua casa. E o tapete é justamente para enfeitar, é para dar aquele colorido, é ou não é? Para a senhora se sentir bem em casa. Se a senhora for esperar pelo marido, o marido não fica em casa, ele não sente, né? Porque a mulher que fica mais em casa sabe como é bonito ter uma casa bonita, como é gostoso olhar assim e ver tudo limpinho, ver aquela cortina bonita, ver aquele tapete maravilhoso, é ou não é? Então a senhora tem que pegar aí no pé do marido e dizer, meu bem, me leva na Tapeçaria Chique, meu bem, me leva na Tapeçaria Chique, Tapeçaria Chique, a Tapeçaria Chique e a sua incrível quinzena maluca, preços que são verdadeiras malucas. Já já nós vamos inclusive falar sobre algumas ofertas e vamos falar sobre os presentes que você ganha em qualquer compra que fizer nesta quinzena maluca na Tapeçaria Chique. Já já, só vamos lembrando que o endereço da Chique é Rua Antônio de Barros 400, lá no Tatuapé, e ela fica aberta até meia-noite de segunda a sábado. Economizar mesmo na compra de carpetes, cortinas e tapetes é na Tapeçaria Chique, é na quinzena maluca, gente! 8h27. Os preços continuam caindo na Arapuã. São os últimos dias da Frente Nacional do Preço Mínimo. Arapuã vende tudo mais barato pelo crédito mais rápido e os juros mais baixos do país. Aproveite! Televisor colorado Tocantins, semiportátil, preto e branco. Tela com 44 centímetros, circuitos integrados, antena telescópica. Na Arapuã você encontra o televisor colorado Tocantins pela melhor oferta. Arapuã, 133 lojas pelo Brasil, vendendo tudo mais barato com até 36 meses para pagar. Dirigir um tremendo de um cavalo sem cabeça pelas estradas, xará, é coisa pra cara esperto. Quem tem caminhão tem de ser cobra criada. Mas tem piloto marcando bobeira. Abre o lacre do motor e mexe na regulagem pra ganhar no máximo 6% de potência, acaba gastando 30% a mais de combustível. Queima uma nota preta e perde dinheiro no frete. Qual é, malandro? Deixa esse lacre aí, meu chapa. Quem abre o lacre fecha o lucro. Para 6% a mais de potência, 30% a mais de combustível. Um alerta do CNP e da Petrobras. 8 horas e 28, Carneiro, 21 de março a 20 de abril. Alô, alô, você que pertence ao signo de Carneiro. Alô, Carneiro, alô, Áries. Seja menos irônico no trabalho, seja menos irônico no serviço. Não queira a todo instante, a todo momento, com aquela sua sutileza, dar assim algumas esnobadinhas em colegas ou amigos ou amigas. Não, Carneiro, seja menos irônico no dia de hoje para começar melhor a semana, não discutindo, não tendo aí ao seu redor gente com cara feia, gente olhando para você com o olho torto, né? Vamos conversar sendo bem legal, bem bacana essa segunda-feira, essa semana aí com a família, com os colegas, com os amigos, tá bom, Carneiro? Na vida sentimental, você tem se revelado uma pessoa sensacional. No amor, você tem se revelado uma pessoa maravilhosa, ajudando a pessoa amada nas horas de aperto, nas horas assim de mais dificuldade, sendo assim aquele grande amigo mesmo, sendo assim, por assim dizer, aquele grande companheiro, aquela pessoa realmente presente para as situações boas e para as situações ruins. E isso você deve continuar. Você deve continuar sendo assim, agindo dessa maneira, pois você terá somente a lucrar se continuar dessa forma, dando aquela atenção à pessoa amada, aquele carinho à pessoa querida e realmente estando aí para o que der e vier. Porque muita gente, né, às vezes fica muito, só fica com a outra pessoa nas horas boas. Nas horas assim mais de grilo, nas horas mais difíceis, a pessoa toma um chá de Simancol, como diz o outro, e sai de lado, faz de conta que não está ouvindo nada, que não está sentindo nada. Não, carneiro, é isso aí. A pessoa querida tem problema, procure saber quais são os problemas. Procure ver se dá para você ajudar. É isso, tem que realmente se interessar também pelos problemas da pessoa amada. 8h29, Sardalina, o ponto final nas manchas e sardas. Sardalina, este sim, o seu creme de beleza. Venha, chegou a hora, venha correndo, é a liquidação, liquidação. É a última semana. Mami, é a liquidação. Mami, venha correndo, mami, chegou a hora, mami. Seu crédito é automático, experimente e verá. Mami, liquidação do Mami. Café Serra Negra, o cafezinho da amizade. Serra Negra, o meu café. E às 8 horas e 31, Tupi, Eli Correia, o calor da amizade unindo tanta gente, unindo tantos corações, aproximando tantas pessoas. Tupi, São Paulo, Brasil, 8h31, alô, alô, Touro, 21 de abril a 20 de maio, muito bom dia, Touro. Touro, agite-se um pouco mais, acrescente um pouco mais de molho em sua vida. Você vai ver que vai ser ótimo para você sair um pouco de casa, passear um pouco, fazer novas amizades, enfim, procurar viver um pouco mais a vida. Certo, Touro? Isso vai ajudar a você a ficar uma pessoa mais alegre, mais bonita, mais feliz. Isso, tem que sair um pouco mais, tem que fazer novas amizades, tem que passear, se puder, um pouquinho mais. Tá bom, Touro? Isso é no campo social, isso é na vida de uma maneira geral. Porque no amor, melhore o relacionamento a dois, abrindo mais o seu coração à pessoa amada. A pessoa querida vai entender todos os seus grilos. A pessoa querida também está ansiosa para ajudar você. É só você querer a colaboração da pessoa amada, ela estará aí para o que der e vier também. Certo, Touro? Mas é necessário você confiar um pouco mais na pessoa querida. Em vez de você confiar assim numa amiga, lógico, todo mundo deve ter vários amigos, não é mesmo? Porque ninguém é alguém sozinho. Mas ao invés de você só ficar confiando numa pessoa, num amigo, numa amiga, procure confiar também no seu amor. A pessoa querida já é merecedora de todo o seu crédito, de toda a sua confiança. E é uma maneira de também você aumentar, não é mesmo? Aí a solidificar os laços de amor que unem vocês dois, a partir do instante que você permitir que a pessoa querida entre mais na sua vida. Isso, participe mais da sua vida. Olha aí, Touro, é uma maneira de você fortalecer ainda mais esta união. 8h32, Sardalina, número 1, 2 e 3. Sardalina, o ponto final nas manchas e sardas. De todos os heróis do mundo, o único em que seu filho confia para sempre é você. Abra uma caderneta de poupança Bradesco em nome dele. Deposite todo mês um pouquinho. Caderneta de poupança Bradesco. Agora com mais vantagens e a confiança de sempre. Às 8 horas e 33, Maria Aparecida Antunes Fernandes, do Jardim Roberto, aos papais José, Dona Júlia, a sobrinha Sandra. Alô, alô, Maria Aparecida Antunes Fernandes. Oi, gente do Jardim Roberto, de Registro, linda Registro, maravilhosa Registro. Inês Alves Barbosa, ao ex-namorado Altair Marcelo, com muito amor, mas também muita saudade. Jerry Adriane, 8h33, e o tempo passa. Você se foi sem um adeus e nunca mais quis retornar. Aconteceu tão de repente, com motivos tão vagar. Eu fico só. 8 horas e 35 e o tempo passa. Jerry Adriani. Informar a hora. Gente, vamos acertando o relógio, vamos acertando nesta manhã de segunda-feira, nesta manhã do dia 25 de setembro, a hora. Doril acaba com sua dor de cabeça. Quem é que está aí reclamando de dor de cabeça? Quem é que está aí sofrendo com dor de cabeça? Quem é que está gripado, resfriado? Doril, gente, Doril manda tudo isso pro inferno. Exatamente, 8 horas e 37, 8 horas e 37, alô, alô, gêmeos, 21 de maio a 20 de junho, gêmeos, excelente fase para colocar algumas coisas no trabalho em ordem, organizar-se um pouco mais no seu serviço, fazer um pouco, ter um pouco mais de método para o seu trabalho, porque começar mil coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma tem sido a tônica desses últimos dias para com você, gêmeos. Então, talvez não seja tão interessante começar tantas coisas, mas começar uma e terminar, começar outra e terminar, do que começar tantas e não terminar nenhuma. Vamos se organizar um pouco mais no trabalho, gêmeos. No amor, como a pessoa querida sempre se mostrou paciente com você, é bom tratar a pessoa amada da mesma forma. A pessoa querida passa por alguns probleminhas e quem é que não tem problema, não é mesmo? E você, já que tem sido em alguns momentos tolerado, olha que você de vez em quando é um ossinho duro para roer, hein, gêmeos? É um ossinho duro. E a pessoa querida com bastante paciência, com bastante carinho, tem como que tolerado você, tem entendido você, compreendido você em muitos momentos. Agora está na hora de também você compreender a pessoa amada, entender a pessoa querida, quando a pessoa querida não está lá naqueles dias, né? Então aí você também tem que entender, quase que por uma obrigação. Certo, gêmeos? 8h38, Sardalina. Sardalina acaba com as manchas e sardas. Use Sardalina. Você é muito mais linda. Mais linda ainda. É, que bonita você já é, né? Mas usando Sardalina, nossa senhora, vai ficar maravilhosa. Sem manchas, sem sardas na pele. Sardalina. 8 horas e 38, Câncer, 21 de junho a 21 de julho. Câncer, vida social neutra nesse período. Vida, olha, totalmente neutra. Nem surpresas agradáveis, nem surpresas desagradáveis. O dia hoje correrá de maneira bem normal, bem rotineira. É, tem, a caminhada hoje vai ser como a de todos os dias, sem muitas diferenças. Certo, Câncer? Você se enervando em alguns momentos, em outros momentos você sorrindo, dali a pouco xingando, dali a pouco brigando, dali a pouco abraçando. É, hoje vai ser dia iguaizinhos a tantos. No amor, Câncer, no amor, sabia que um gesto de carinho vale mais do que mil palavras? Às vezes um gesto, às vezes uma pequena atitude, um olharzinho assim meio malicioso. Ah, pronto, olha aí. Pois isso é isso que você deve fazer em relação à pessoa amada para transformar a situação a dois num mar de rosas. Não adianta querer falar bonito, não adianta querer falar palavras assim, olha, aquelas palavras estudadas, aquelas palavras, nossa, que olha, a pessoa precisa até olhar no dicionário para ver o que é. Não precisa usar essas palavras, não. Às vezes um olhar, às vezes um beijinho, um abraço, pronto. Olha aí, a felicidade já está sendo alcançada. 8h39, Sardalina é ótimo. Hora de você cuidar da pele. Sardalina, o creme definitivo de todas as mulheres. Bolso vinil, vai tudo rápido. Que tinta ótima e como é prática. É mais rentável, muito mais durável. Tinta pra mim, é souvenir. Pintar, pintar, só bolso vinil. Pintar, pintar, só bolso. Cante conosco e pinte com souvenir. Xarope Tira Tosse vai informar a hora. Às vezes a criança em casa tossindo, muita tosse. Aquele peito carregado, aquele peito chiando, aquela rouquidão. A mamãe às vezes se desespera, não sabe o que fazer. Mas fica abalada, fica preocupada. Puxa vida, o que eu vou fazer? Olha só, às vezes é tarde da noite, a senhora não tem nenhuma farmácia aberta. Então nessas horas, agora, olha, 8 horas e 41, pense em ir na farmácia, ainda hoje, talvez até agora, vai com o radinho colado no ouvido. Isso, vai lá na farmácia ouvindo ele correr com o radinho no ouvido. Olha aí, a senhora vai lá e peça Tira Tosse. O xarope Tira Tosse vai tirar a tosse do pessoal em casa na hora. Porque a senhora sabe, é uma friagem daqui, é uma friagem dali. De repente faz sol, de repente chove, dali a pouco venta. Quer dizer, a gente nunca tem realmente uma temperatura para que o nosso organismo se adapte. A gente está sempre, a temperatura está sempre mudando e com isso deixando o nosso organismo enfraquecido. Então, a uma hora é gripe, é resfriado, é febre, é dor de cabeça. Outra hora é tosse, é rouquidão, é pigarro. Então, gente, vamos ter xarope Tira Tosse em casa, que tira a tosse na hora. Se você está construindo ou reformando, visite F5. Pisos e azulejos, as melhores marcas e os preços também. F5, Avenida Celso Garcia, 5609. Oito horas e quarenta e dois. Você que vai se casar e precisa mobiliar a casa, daqui a pouquinho ele correr conversa com você. Você que precisa trocar alguns móveis, você que vai ser mamãe, você que já foi mamãe, daqui a pouco ele correr conversa sobre móveis Clamoy com você. 8h42, é hora de Joaquim Venâncio Miranda de Santo Amaro oferecer a mamãe Máxima de Arruda. Alô, alô, dona Máxima, um bom dia pra senhora. Oi, gente de Santo Amaro, Joaquim Venâncio Miranda, o nosso grande abraço a você, Joaquim, de Assis, Maria de Fátima do Amaral, ao irmão Luiz Carlos, com todo carinho, com todo amor. É o Antônio Marcos, às 8 horas e 43. Manhã de segunda-feira, manhã do dia 25 de setembro. Uma manhã bonita aqui em São Paulo. 8h43, vai, meu irmão, Antônio Marcos. Em janeiro eu tomo todas, comemoro o ano novo. Fevereiro eu vou pro samba, chega março eu malho o povo. Em abril sou enforcado, sou Cabral na minha ilha. Chega maio, a mãe é minha, entra junho, é da quadrilha. A festa é do demônio ou é de Deus? Dos dois respondem sempre os fariseus. Samba enredo é pra nos divertir. Tem primeiro pra você mentir, tem o fico pra você fugir. Dia 30 tua prestação, vai meu irmão. Aleluia pra você matar, e o finados pra se lamentar. Cinza e Páscoa no teu coração, vai meu irmão. Passa julho, vem agosto, cheio de cachorro louco. Vai setembro, vem outubro, e o dinheiro é sempre pouco. A república em novembro, vem dezembro, e eu cansado. No Natal faço presépio, pago um ano de pecado. A festa é do demônio ou é de Deus? Dos dois respondem sempre os fariseus. Samba enredo é pra nos divertir. Quarta-feira ver o jogo então, no domingo ser o campeão. Campeonato mais uma ilusão, vai meu irmão. Dia útil tem escravidão, dia inútil tem libertação. Confundindo a tua confusão, vai meu irmão. Horas e 45. Tupi, Eli Correia. Tupi, o som do sucesso. Antônio Marcos, vai, meu irmão. Quarta-feira ver o jogo então, no domingo ser o campeão. Campeonato mais uma ilusão, vai, meu irmão. Dia útil tem escravidão, dia inútil tem libertação. Confundindo a tua confusão, vai meu irmão, vai meu irmão, vai meu irmão, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. saudade. Às 8 horas e 46, Célia Terezinha Pastre, de Novo Horizonte, a capital do amor. Novo Horizonte é a capital do amor, sabia, Robinson? É a capital da amizade. Lá em Novo Horizonte, diz que todo mundo só vive sorrindo, só vive, olha aí, só vive encantando. Olha aí, que bonito, que bacana. Gente de Novo Horizonte, admitindo, né, que nem todos, né, vivam sorrindo, mas pelo menos uma grande parte de Novo Horizonte, que seja pelo menos uma parte de gente feliz, uma parte de gente contente. Não é mesmo? O nosso grande abraço a todos de Novo Horizonte, a filhinha Ana Lúcia, a afilhada Iraci Cárdias, lá de Dona Célia Terezinha Pastre. Dona Célia, muito obrigado pela carta. Canto Paraguaio, 8h46. É uma música relativamente nova, mas já é uma saudade. 8h47. Certa noite alguém junto a mim passou lá no Paraguai, e seu negro olhar sobre mim jogou lá no Paraguai. Tinha tanto amor, tinha tal valor, que até hoje de mim não sai. E meu coração sem querer deixei lá no Paraguai. Índia Paraguai, vem me feitiçar o teu luar, o luar que eu vi que brilhava em ti neste teu negro olhar. Ai, quem me dera nesta hora estar no lago azul de Ipacaraí, cantar guaranias e de amor falar em Guarani. Alguém junto a mim passou lá no Paraguai, e seu negro olhar sobre mim jogou lá no Paraguai. Tinha tanto amor, tinha tal valor, que até hoje de mim não sai. E meu coração sem querer deixei lá no Paraguai. Teu negro olhar. Ai, quem me dera nessa hora estar no lago azul de Ipacaraí, cantar guaranias e de amor falar em Guarani. Ai, quem me dera nessa hora estar no lago azul de Ipacaraí, cantar guaranias e de amor falar em Guarani. Exatamente às 8 horas e 49, em saudade, a presença de Ângela Maria, Canto Paraguaio. Agora Doril vai informar a hora. Gente, Doril acaba com a gripe, com o resfriado. Doril manda para o inferno sua febre, sua dor de cabeça. Ter em casa, ter no trabalho, ter no porta-luva do carro, ter na bolsa, você que é moça, você que é uma senhora e sempre tem lá a bolsa, não é mesmo? Então não deixe de ter sempre ao seu lado Doril, porque às vezes a gente está andando, às vezes cantarolando, olha aí, a música da Ângela Maria é uma música muito bonita e muita gente, às vezes nem, muita gente gosta de cantar junto com as músicas, mas não pode por causa da dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. Vamos tomar Doril, gente. Tomou Doril, a dor de cabeça sumiu. Exatamente às 8h50. O nosso bom dia para quem pertence a Leão, 22 de julho a 22 de agosto. Oi, Leão. Leão, deixe os fuxicos para lá. Você pode estar sendo enganado. Muita gente que traz coisas dos outros para você pode levar de você para os outros. Então não acredite em gente fuxiqueira. É, essa gente fuxiqueira é fogo, é fogo. Às vezes trazem coisas pra gente e levam, né, e levam coisas da gente para os outros. É que negócio, virou as costas, aí adeus. Então cuidado, Leão, com as pessoas do leva e traz. Muito cuidado. No amor, Leão, já que tudo caminha tão bem em sua vida amorosa, pra que ficar com essa carinha aí de desânimo? Hein? Pra que ficar aí com essa carinha de segunda-feira? Embora hoje seja segunda-feira, né? Olha, você tá precisando, ó, é levar umas palmadinhas. Tá precisando levar umas palmadinhas, Leão. Porque, veja, tá tudo caminhando bem entre vocês dois. Não há com o que se preocupar, não há com o que se grilar. É, mas é aquele velho negócio, quando tudo caminha bem, a gente parece que quer entortar a coisa, não é mesmo? 8h52, Sardalina, um pouquinho mais de juízo, Leão. Não vá colocar a perder por tão pouco a felicidade tão grande que está unindo vocês dois. São 8h52, Sardalina é o ponto final nas manchas e sardas. Sardalina, número 1, 2 e 3, o seu creme de beleza. E agora, 8h52, muito bom dia, Virgem. 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, a vida social está numa calmaria muito grande. Você, inclusive, parece que respirando profundamente e de uma maneira assim bem leve. Parece que você está até flutuando. Você nem acredita que esse final de semana foi tão bom para você, não é mesmo? Dizer, tem uma época assim na vida da gente que a gente passa assim com bastante tranquilidade. Em outras épocas, a gente passa um pouquinho conturbado, um pouco nervoso. Parece que as coisas não dão certo, não é isso? Mas esse período para você reserva gratas surpresas em todos os campos. Certo, Virgem? É só questão de ter um pouco de fé, um pouco mais de confiança. No amor, Virgem, o período que você vai viver nesta semana, nesta segunda-feira, será também de muita tranquilidade para os assuntos do coração. Agora, você deve controlar um pouquinho o seu ciúme para não estragar as coisas que também caminham muito bem entre vocês dois. Nada de ciúme. Que ciúme o quê? Que bobagem é essa? Virgem, você está sendo muito amado, muito respeitado. É, agora é hora de você crer, confiar e sentir toda a beleza do amor que está envolvendo o seu coração. 8h53, Sardalina. Sardalina é o ponto final nas manchas, é o ponto final nas sardas. Sardalina número 1, 2 e 3. O creme definitivo para todas as mulheres. Dinheiro a gente precisa quando menos se espera. Loja Crédito é dinheiro para pronta entrega. Visite a Loja Crédito e levante o seu empréstimo em 48 horas, sem preocupações com saldo médio, seguro obrigatório, ficha cadastral e outras exigências bancárias. Não espere sentado. A Loja Crédito tem o dinheiro que você precisa para comprar o que quiser. Loja Crédito. Em São Paulo, Avenida Duque de Caxias 389 e Praça da Sé 28, primeiro andar. Uma das empresas Lojista S.A. Fazer compras no Carrefour é muito mais fácil, agora com 70 caixas registradoras. 8h54, gente, são 8h54. Vamos falar sobre móveis, Cramói. A senhora que às vezes olha-se para os seus móveis, a senhora chega e fala, puxa vida, hein? Faz tempo que a gente não compra móveis, hein? Chama o velho do lado, olha aí, ó, esses móveis velhos, puxa vida, a gente vai na casa da comadre, dá até vergonha. Os móveis da comadre são todos de primeira, são todos bonitos, e olha, você pensa que custaram caro? Nada disso, a comadre comprou lá em Móveis Cramói, fez um plano de pagamento tão baixo, um plano de pagamento assim, olha, que nem pesa no bolso da comadre. Aí o marido fica olhando, fica ouvindo a senhora. E olha, ele já tá até pensando já em visitar Móveis Cramói. É só a senhora dar agora a última cutucadinha. Veja, entrega imediata para o litoral, reserva seus móveis até o casamento, despacha para todo o território nacional. E ainda tem planos de pagamento sem acréscimo. Móveis Cramói. Conjunto estofado, sofá-cama com duas poltronas, revestimento e curvim, diversas cores, por apenas 1.950 cruzeiros. Cramói, Rua Teodoro Sampaio, 1.650, aqui em Pinheiros, em Santo Amaro, Alameda Santo Amaro, 114. Em Osasco, Rua Antônio Agu, 430. Falou móveis, falou Cramói, gente! Ionice Baceto Cotrim, você do Jardim Adolfo, às 8h55, pede e oferece ao esposo Luiz Edmilson e ainda a filhinha Cláudia Elizabeth. Mamãe Ionice Baceto, muito obrigado pela carta. Um abraço para a filhinha Cláudia, para o esposo seu Luiz. Música quente, música que é sucesso mundial. Night Fever, Bee Gees. Diz, são 8h59, xarope tira a tosse, confirma. Xarope tira a tosse, o xarope que tira a tosse na hora. Às vezes o filhinho tossindo, o papai fica preocupado. Meu bem, olha aí o Nelsinho tossindo. A mamãe também não sabe o que fazer, mas olha, mas eu já falei pra você ir buscar xarope tira a tosse na farmácia, mulher. Eu já falei, mulher. Você, mas meu bem, eu tenho que fazer janta, tenho que fazer almoço, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não é possível lembrar de tudo. Tá precisando de Robustol. Aí, ó. Tá muito esquecida. Tá precisando de Robustol e tira a tosse para as crianças. Xarope tira a tosse, o xarope que tira a tosse na hora mesmo. O papai já sabe, a mamãe já sabe, todo mundo já sabe que o xarope tira a tosse é o único que tira a tosse mesmo. São 9h em ponto, gente. E por falar em esquecimento, é o que muita gente realmente tem. É o esquecimento. Memória é um pouco fraca. Não é que a memória esteja fraca. É que são tantas coisas para se pensar. Tantas coisas para se fazer. Mil preocupações, mil problemas para resolver que a gente vai se desgastando. Não só fisicamente, não só nervosamente, mas o desgaste também é mental. Então é natural que as pessoas comecem a ficar esquecidas, comecem a trocar estações, não é? começa a chamar o nome de um, chama, às vezes o nome é Antônio, a gente chama de Sebastião, às vezes o nome é Januário, a gente chama de Severino, a gente começa a trocar, a gente confunde com as pessoas, porque são mil coisas para pensar que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba indo por água abaixo, acaba indo pro vinagre. Então, minha gente, já que ninguém é de ferro, os músculos, o cérebro, tudo vai se cansando. A gente vai perdendo a vontade de trabalhar, de estudar, a vontade de até mesmo comer, de se alimentar. A gente precisa de um bom fortificante. Não só as crianças, não só os jovens, mas os papais, o vovô, a vovó. Robustol chegou e chegou para dar nova disposição para a família. Robustol chegou, chegou para revigorar as energias dos adultos, desenvolver os músculos, ativar o cérebro. Proteja esta riqueza, este tesouro que é a saúde. Com Robustol, Robustol nas farmácias e drogarias de todo o Brasil. Exatamente às 9:01, Elizabeth Cardoso de Ribeirão Vermelho, ao Jairo Rodrigues, ao Arnaldo, ao José Ferreira. Olha aí, gente de Ribeirão Vermelho, olha aí, Elizabeth Cardoso. A presença de Kate Bush, a música Wuthering Heights. São 9:05. Nós gostaríamos de abrir um espaço agora, meu amigo Robson, depois da música da Kate Bush, viu, Zé Antônio? Para nós rendermos aquela homenagem aos aniversariantes agora. Vamos, são 9:05 e nós queremos agora cumprimentar mais pessoas que completam hoje, dia 25 de setembro, uma segunda-feira, cumprimentar a todos aqueles que completam mais um ano de vida, e especialmente aqueles que mandaram suas cartas ou que estão sendo homenageados por parentes, por familiares ou por amigos, não é mesmo? 9:05. Parabéns a você. Erisvaldo dos Santos, 2 aninhos hoje, dos padrinhos Yomiro e Cidinha. Parabéns, Erisvaldo dos Santos. Felicidade, Erisvaldo. 2 aninhos hoje faz o Erisvaldo. Olha aí, tá velho, Erisvaldo, né? Tá velho, 2 aninhos, olha só. Tá uma coisinha fofa, tá uma coisinha linda. Tá aqui o padrinho, tá aqui a madrinha. Até parece que o padrinho é a madrinha. Olha só, ele é tão bonito, ele é tão fofo, ele é tão lindo. Seu Diomiro, dona Cidinha, um abraço pro casal, viu? Também de Cerqueira César, José Souza Sobrinho. Parabéns, José Souza Sobrinho. Felicidade, José Souza. Maria Tereza Takaki, lá de Registro. Aliás, Registro, nós estivemos ainda um tempo atrás e fomos muito bem recebidos em Registro. E temos uma grande audiência lá naquela grande área de Registro. E queremos mandar um grande abraço à grande colônia japonesa de Registro. Porque quem mora em Registro, ou quem mora próximo a Registro, sabe que Registro é uma grande colônia nipônica. E nós gostaríamos de mandar um abraço a todos, porque nós sabemos que na colônia japonesa, na colônia nipônica, nós temos muita audiência. Um abraço, gente. Felicidade para todos. E Maria Tereza Takaki, tá aqui toda a família Takaki abraçando você, viu, Maria Tereza? Felicidade, parabéns. Parabéns também, Douglas Godoy de Oliveira de Cotia. 2 aninhos também completo, Douglas. Olha aí, o papai Jorge, a mamãe e dona Isilda carinhosamente abraçam o Douglas Godoy de Oliveira. De Cajamar, Sebastião Félix e Rosária de Oliveira, 24 anos de casados. Oi, gente de Cajamar. Alô, alô, seu Sebastião Félix. Alô, alô, dona Rosária. 24 anos de casado, hein? O ano que vem tem bodas de prata. Olha aí. Vamos tocar aí uma música no ano que vem. Aquela bodas de prata. Vamos tocar, sim, né, seu Sebastião? Né, dona Rosária? Parabéns, viu? De Diadema, Sinésio Alves de Souza, da irmã Maria Aparecida. Parabéns, Sinésio. Parabéns ainda a Ionete Pereira dos Santos, do Jardim Paulista, que recebe do filho Pedro Luiz aquele abraço carinhoso. Dona Ionete, felicidade. Aos aniversariantes, parabéns. E aquela homenagem musical com Gilberto Santa Maria. Homem comum, não mais do que isso. Apenas e tão somente um homem comum. 9 e 7. Abraça-me. 9:11. Na mesa de som, o amigo, o companheiro, essa grande pessoa, o Robson Garcia. Olha lá o Robson. Ali na assistência técnica, o José Antônio. José Antônio também é uma pessoa muito, muito feliz, muito, muito sorridente. Olha só como sorri. Olha lá o Zé Antônio como tá sorrindo, ó. É, vai ficar noivo, já tá preparando o casamento. Ele Correia logo, logo vai ter aqui que anunciar no sábado o casamento do José Antônio, né? É, tá firme, é moça lá da Vila dos Remédios. Nosso grande abraço, José Antônio. É o Robson Garcia, é casado, Robson? Não, não é casado. São 9:11, então tá aí. É um grande partido, né? Porque o Robson é uma pessoa jovem, uma pessoa muito bonita, tá aí. E também ao Candinho, ele que está sempre coordenando, sempre produzindo o nosso programa, a nossa saudação de carinho, nossa saudação de ternura. E mais do que isso, nós queremos agradecer a sua atenção, mamãe, que daí do outro lado, todas as manhãs, fica ouvindo ele Correia. Agradecer ao papai, que lá, às vezes, no trabalho, ele não pode ouvir, mas de vez em quando dá uma fugidinha lá, né? No radinho que tem lá, lá dentro da gaveta, lá da... Como é que chama? Na gaveta lá daquela mesa, né, de trabalho dele. Isso, lá na gaveta, fica lá um radinho lá, de vez em quando ele vai ouvir como é que tá o signo. Depois dizem que os homens não. Ah, esse lá de signo é tudo bobagem. Olha, gente, o que dá certo o signo não é brincadeira. O que o horóscopo dá certo não é brincadeira. São 9:12, nós vamos inclusive agora ao signo de Libra. Já que estamos falando em horóscopo, já que estamos falando em Libra, alô, Balança, atenção. 23 de setembro a 22 de outubro. Balança, grandes chances de sucesso nos negócios. Em tudo aquilo que você vier a empreender neste início de semana, nessa segunda-feira, as chances de sucesso serão muito, mas muito grande. Você tem, assim, toda uma favorabilidade astrológica, protegendo as finanças, Balança, protegendo o seu setor profissional, o seu setor econômico. No amor, Balança, sua impaciência só serve para atrapalhar a vida amorosa. Olhe, veja bem que o mundo não foi feito em um só dia. E por conseguinte, você também não vai querer conseguir a felicidade de uma hora para outra, de um minuto para o outro. Então, Balança, tenha paciência, saiba tolerar a pessoa querida, saiba compreender a pessoa amada. Você é muito impaciente, muito apressado, isso realmente atrapalha a felicidade de um casal. Saiba esperar a felicidade dia a dia, momento a momento, vai chegando até nós. É só a gente ser otimista, é só a gente usar o sorriso, é só a gente acreditar. Balança, 9:13, Sardalina. Sardalina, o ponto final nas manchas, o ponto final nas sardas. Usar Sardalina é simplesmente usar o melhor creme que existe. Depois da madrugada fria, a geada se derretia no sol da manhã. Lá na encosta, a uva crescia forte e sabia. Era bello, lembro agora, ver a alegria daquela gente amiga. A serra, a terra, o sabor do bom vinho do nono. Agora, assim na cidade, fecho os olhos, me abraço nesta saudade e sinto no meu precioso o calor de toda esta minha emoção. Precioso, il vinho importado da Garibaldi. Esta é a Tupi, num grande, num forte abraço, abraçando mais de 100 milhões de brasileiros. O que nós queremos é ver um sorriso nos seus lábios, o que nós queremos ver é o amor no seu coração. É isso, é o que a gente quer tentar pelo menos ver, é um pouquinho mais de gente feliz, de gente contente, gente alegre, até mesmo na segunda-feira, que na segunda-feira não é, é duro, é difícil encontrar alguém realmente feliz. Segunda-feira? Não, tem gente que se pudesse tirava a segunda-feira da folhinha. São 9:14, bom dia, Escorpião, 23 de outubro a 21 de novembro. Alô, alô, Escorpião. O sucesso no trabalho pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Aliás, esse período poderá reservar a você grandes surpresas e surpresas, por assim dizer, muito boas surpresas agradáveis no campo profissional. Talvez uma promoção, talvez um pró-labore, talvez um dinheirinho extra. E o importante de tudo é que você não tenha medo do serviço, não tenha medo de trabalhar. Se entregue ao seu trabalho, à sua profissão, porque só assim você realmente poderá ir para frente, Escorpião. No amor, a pessoa querida pedirá a você sua opinião sobre um assunto muito importante e que envolve vocês dois. Atenção, Escorpião, a pessoa amada pedirá a você a sua opinião sobre um assunto muito importante e que envolve vocês dois. Por isso, não tenha receio de dizer exatamente o que você acha a respeito do problema, certo? Seja principalmente sincera para você mesma, sincero para você mesmo. Se pediu a opinião, se perguntou o que você acha, pode ser sincero. Diga o que você pensa, Escorpião. 9:15, Sardalina. Você mais linda, você mais linda. Sardalina acaba com todas as manchas e sardas de sua pele. Venha, chegou a hora. Venha correndo. É a liquidação, liquidação. É a última semana. Mate, é a liquidação. Mate, venha correndo. Mate, chegou a hora. Mate. Seu crédito é automático, experimente e verá. Mate, liquidação do Mate. Doril vai informar, são 9:16. Doril, você sabe, a gripe, o resfriado, a febre, a dor de cabeça, tudo isso sendo mandado pro inferno. Doril! 9:17 agora. Venha de lá e se dê um abraço de irmão. Sente com você mesmo e apresente o que passa em seu coração. O mundo não precisa da sua tristeza. O que está faltando é um sorriso na mesa. Vamos dizer o que a gente sentir, dar valor ao que a gente culpar, assumir o que a gente sonhar. O mundo não precisa da sua tristeza. O que está faltando é um sorriso na mesa. Vamos viver pra tentar aprender, ensinar, dar valor ao que a gente culpar, assumir um lugar. Seja leal ao que você quer ser. Deste mal ninguém pode morrer. Seja o tal, nem que seja só pra você. Fale com quem lhe dá valor. Caderneta de poupança Finadiza. São 9:18. Alô, alô, gente boa do interior, gente de outros estados. Geronso montou uma nova loja pertinho da rodoviária. É na rua Santa Efigênia, 202, gente. Lá você encontra toda a linha de rádios Filco, Super Transglobe, com 9 faixas, inclusive FM, Super Transistone, rádios relógio digital e digital eletrônico Filco. Preços tão barato que você pode comprar, revender e ganhar dinheiro em cima. Quando vier a São Paulo fazer compras, venha buscar o seu rádio Filco em Geronso. E veja por que Geronson é o inimigo número 1 dos preços altos. Anote aí, Geronson, Rua Santa Efigênia, 202. São 9:18, nós gostaríamos de roubar um pouquinho de sua atenção para falarmos uma vez mais da quinzena maluca da Tapeçaria Chique. A quinzena maluca da Tapeçaria Chique está uma verdadeira loucura. Preste atenção, cortina pronta de tercal, relevo, tamanho 2,80x3, com pregas americanas, rodízios, pingentes, em todas as cores, de 800 por apenas 387. Tapete de puro nylon, tamanho 2x2,5 metros, marcas Bandeirante, Ita, Tabacou, em todas as cores, de 1.100.000 por apenas 595. E ainda tem mais, nas compras acima de 3.000, você ganha inteiramente grátis uma almofada estampada. Compras acima de 2.000, um lindo puff de corvim. Acima de 1.000, você ganha um tapete de puro nylon na cor de sua escolha. Tapeçaria Chique, Rua Antônio de Barros, 400, no Tatuapé, aberta até meia-noite, de segunda a sábado. Você ouviu bem? Tapeçaria Chique, quinzena maluca. E se você quiser ainda um descontinho extra, se você quer ainda ganhar lá um desconto extra, fale em nome do Eli Correia. Diga que você é amigo do Eli Correia. Diga que você é ouvinte do Eli Correia. Tapeçaria Chique, a gigante do ramo, aberta até meia-noite. Exatamente às 9:19, gente. 9:19, Estela Grossi, do Jardim Carangola, a sua colega Darcy e o seu noivo Meca. Alô, alô! Não, Meca não, Neca, né? Neca. O Neca é o mesmo nome daquele jogador de São Paulo, Neca. A Estela Grossi, nosso grande abraço. Alô, alô, Darcy. Alô, alô, Neca. Nosso grande abraço também a você. Do Ivone Miranda, de Vila Mariana, ao Fernando, a Luísa, 9:20. Até qualquer hora, meu amor. Quem sabe um dia desse, né, a gente possa se encontrar, por que não? até qualquer hora. Tchau. Tony Danito. Tchau. Tchau. Eu já vou indo, vou partir agora, meu amor querido, até qualquer hora. Eu já vou indo, vou partir agora, meu amor querido, até qualquer hora. Eu já vou indo, tenho que partir, apesar de tudo, vou seguir te amando. A verdade é esta, o amor é grande, mas o nosso orgulho está nos separando. Nós dois brigamos sem nenhum motivo, vou dar tempo ao tempo pra ver se melhora. Na bagagem levo um coração ferido, meu amor querido, até qualquer hora. Na bagagem levo um coração ferido, eu já vou indo, vou partir agora, meu amor querido, até qualquer hora. Eu já vou indo, vou partir agora, meu amor querido, até qualquer hora. Sem nenhum motivo, vou dar tempo ao tempo pra ver se melhora. Na bagagem levo um coração ferido, meu amor querido, até qualquer hora. Na bagagem levo um coração ferido, meu amor querido, até qualquer hora. Eu já vou indo, vou partir agora, meu amor querido, até qualquer hora. Eu já vou indo, vou partir agora, meu amor querido. Às 9 horas e 23, Robustol. Não deixe a saúde ir embora. Segure a saúde, proteja a sua saúde. Proteja o bem-estar de toda a sua família. Você que estuda, você que trabalha, você que ainda é muito criancinha, você que está só crescendo, só dando trabalho, né, mamãe? Só está dando trabalho. A senhora que tanto trabalha, o papai que tanto trabalha, todos em casa precisam de Robustol. Fortalece os músculos, os nervos, dá aquela disposição para o trabalho, aquele ânimo. Abre o apetite. Robustol, sim. O fortificante para todos. Saudade. Às 9h23, Vila Ângulo Brasileira, Meire Ângela Zanelato ao seu querido Carlos de Melo. Gente de Vila Ângulo Brasileira, um abraço, bom dia. Gente do bairro do Miolo, olha aí, bairro do Miolo. Jussara Aparecida Machado ao esposo José e ao sobrinho Natalino Vieira. Esta música é Saudade. E é, sem dúvida nenhuma, uma das músicas mais pedidas do Roberto Carlos. Eu te amo. Eu te amo. Tanto tempo longe de você. Eu te amo. 9h24. Quero ao menos lhe falar. A distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Quanto tempo eu tenho ainda que esperar? Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta tanta coisa sem você. Espero, por favor. favor, meu bem, eu quero sem demora lhe falar. Saudade de você. Onde o amor muito mais é muito mais forte. 9:28, gente. 9:28. Eu te amo, te amo, te amo. Roberto Carlos, vamos falar um pouco sobre a Tapeçaria Chique. Aproveite a quinzena maluca da Tapeçaria Chique. Ofertas completamente malucas. A Tapeçaria Chique está realizando a incrível quinzena maluca com preços que são verdadeiras loucuras. Veja, tapete de puro nylon, tamanho 2 por 2,5 metros, marcas Bandeirante, Ita e Tabacô em todas as cores, de 1.100.000 por apenas 595 cruzeiros. Nas compras acima de 3 mil cruzeiros, você vai ganhar inteiramente grátis uma almofada estampada. Nas compras acima de 2 mil, um lindo puff de curvim. Nas compras acima de 1.000, um tapete de puro nylon, tamanho 1 por 50, na cor de sua escolha. Vá correndo, vá depressa aproveitar a quinzena maluca, a quinzena sensacional, a quinzena maravilhosa de Tapeçaria Chique. Rua Antônio de Barros, 400, no Tatuapé, aberta até meia-noite. Pode usar o nome do Eli Correia. Pode, pode, pode. O nome do Eli Correia lá na Chique. Isso, olha, diga que você é amigo, que foi o Eli Correia que te mandou. Diga que o Eli Correia... É, você ouviu essa mensagem do Eli Correia e você vai e peça lá um desconto na nota, olha aí, uns 5, 10%, oba, já ajuda, não ajuda? Lógico. São 9:29, bom dia Sagitário, 22 de novembro a 21 de dezembro, Sagitário, atenção, pondere seus julgamentos. Quando, aliás, ninguém deveria julgar ninguém, essa, aliás, já tem um mandamento, né, que diz assim: não julgues para não seres julgados. E, mas já como que é do ser humano julgar, então quando julgar, pelo menos julgue de maneira ponderada, de maneira inteligente, não precipitadamente. Às vezes a pessoa é tão bacana, às vezes a pessoa é tão legal e você precipitadamente começa a crucificar a pessoa. Não julgue precipitadamente, pondere antes, Sagitário. No amor, se você ainda tem dúvida quanto a seus verdadeiros sentimentos em relação à pessoa querida, está na hora de chegar a alguma conclusão. Tá na hora, ou gosta ou não gosta, ou vai ou não vai, porque ficar no chove, no mar, no molha, também não dá, Sagitário. É, tem uma hora a gente tem que chegar a alguma conclusão. Vou pra frente com esse romance, ou aqui eu paro e vou partir para outras paixões. Sagitário, é um momento de definições. 9:30, sardalina, o ponto final nas manchas e sardas. Quando você aplica sardalina na pele, você sente a diferença logo em seguida. As manchas, as sardas, aquela proteção à sua beleza. Sardalina! Coco ralado é só coco, só coco é puro, é natural. Só coco vem prontinho, sempre fresquinho, a embalagem é especial. Tudo fica mais gostoso com só coco, só coco é sucesso em seu lar. Só coco, lá, lá, lá, lá, lá, só coco, lá, lá, lá, lá, lá. Lá vem o super caminhão. Quem tem Mercedes-Benz sempre sai ganhando quando compra peças genuínas. Ganha na qualidade e na garantia da fábrica, no prolongamento da vida útil do caminhão, no reduzido número de paradas por avarias e no maior valor de revenda. Não arrisque a sorte do seu super caminhão. Venha comprar peças genuínas Mercedes-Benz na Cobrave, Avenida Tenente José Jerônimo Mesquita, 155. Lá vai o super caminhão. 9:32, o amor sempre está presente em Móveis Clamoy. Móveis Clamoy ajuda você a casar. Como ajuda você a casar? Ajuda. Como? É o seguinte, você às vezes com dificuldade de dinheiro, você vai adiando o casamento. Fica pro mês que vem, daqui a pouco fica pro final do ano, daqui a pouco fica pro ano que vem. Quer dizer, sempre é assim, né? Mas os móveis agora já não são mais problemas, porque você pode comprar os seus móveis agora pelos preços de hoje e ir pagando até o dia do casamento. Além de Móveis Clamoy guardar os móveis para você, os preços também são fixos. Os preços são os preços de hoje. Quer dizer, se você for casar daqui um ano você vai estar pagando o preço de hoje, não o preço do ano que vem. Então, aí está a vantagem. Visite Móveis Clamoy, vá com a noiva, veja lá os móveis. Olha aí, ó, a noiva... problema de imóveis já não existe mais. Essa do noivo ficar falando, ah, meu bem, não dá pra casar esse ano, tem que casar o ano que vem, os móveis estão muito caros, você sabe, né? Que nada. Leva ele pra na Imóveis Clamoy e mostre lá as ofertas. O plano apropriado para o seu bolso. Móveis Clamoy ajuda você a se casar. Rua Teodoro Sampaio, 1650, em Pinheiros. Em Santo Amaro, Alameda Santo Amaro, 114. Em Osasco, Rua Antônio Agu, 430. Veja só esta oferta: guarda-roupa em caviúna, duas portas, gaveteiro, cabide reforçado, duas chaves, puxadores, por apenas R$ 1.390. Falou, imóveis! Falou, Clamoy! Cuidado, quero seguir, meu povo, é bola em jogo, pela clube. Bola em jogo, prestígio de Antártica, a maior indústria brasileira de cervejas e refrigerantes. No Bola em Jogo, pela Tupi, o repórter Marco Antônio e Ailton Lira dos Santos. Ontem, empate de 0-0 diante do Botafogo em Ribeirão Preto. O Santos jogou um bom futebol, Ailton Lira? Caiu um pouco de produção no jogo de ontem? É, caiu um pouco. Nós não apresentamos aquele futebol que nós jogamos frente ao Noroeste e frente à Portuguesa. Mas há várias explicações, que nós fizemos uma viagem cansativa, o problema do calor em Ribeirão Preto pode ter atrapalhado um pouco. E mesmo a equipe não se encontrando. Mesmo assim nós tivemos várias oportunidades de gols, inclusive no primeiro tempo, com chances assim do João Paulo frente a frente com a Aguilera e acabou perdendo o gol. E isso tudo vai assim tirando um pouco a motivação dos jogadores e depois de um certo tempo da partida a gente já se conforma com o resultado de 0-0 e procura manter isso. Quando você toma um conhaque do bar, você sente o buquê e a maciez de um grande conhaque. Em seguida, aquele calorzinho suave e a certeza de um conhaque produzido exclusivamente com vinhos finos. E o que é muito importante, o controle de qualidade e sua produção esmerada garantem a marca respeitada e consagrada há mais de meio século. Conhaque do Bar. Afinal, um conhaque macio. Os preços continuam caindo na Arapuã. São os últimos dias da Frente Nacional do Preço Mínimo. Arapuã vende tudo mais barato pelo crédito mais rápido e os juros mais baixos do país. Aproveite esta oferta. Móvel Ginginho Super Automática, totalmente modernizada, faz tudo automaticamente. 7.190 à vista. Arapuã, 133 lojas pelo Brasil, vendendo tudo mais barato com até 36 meses para pagar. Às 9:35, gente, 9:35. Robustol, o fortificante que dá saúde pra valer. Saúde pra valer, saúde pra dar e vender. Robustol, o papai muito cansado, muito esgotado, muito nervoso. A mamãe muito esquecida, muito esquecida, muito desanimada, mamãe. Tá muito desanimada. Ai, comadre, eu ando, olha, eu ando que... Ah, eu me lembro do tempo que eu era mais nova e eu tinha uma disposição que, olha, nem vou falar pra senhora. Era uma disposição em que eu limpava essa casa, lavava a roupa, passava a roupa, cuidava das crianças, fazia almoço, fazia tudo, olha, tudo com a rapidez e não ficava cansada, mas hoje eu tô esgotada, hoje eu já tô velha, tô parecendo aquelas velhas, olha, a senhora tá exagerando um pouco, tome Robustol e a senhora vai ver a diferença, porque o esgotamento, isso pode ser com pessoas de idade, pode ser com pessoas mais jovens, gente que estuda, às vezes um garotão novo de 18 anos, ele trabalha durante o dia e estuda durante a noite, quer dizer, no final de um ano, esse garoto de 18 anos, 19 anos, está esgotado, está cansado, não é mesmo? Quer dizer, imagina a senhora que é mãe, ou o senhor que é pai, quer dizer, como é que deverá estar? Então, vamos tomar Robustol, o bom fortificante. O fortificante completo já chegou na sua farmácia de confiança. Robustol! Aginomoto, que sabor é sensacional. Põe na comida, leve pra mesa, que sabor que dá. Prove a comida com Aginomoto, que é pra ver que gostinho bom. Ele realça o sabor e tudo que é gostoso ainda fica melhor. Aginomoto. Às 9:37, Anésia Vieira de Moraes e Vila Esperança, a Isa, a mamãe Luzia e ao papai Amadeu. De igual para igual, Guilherme Arantes. Olha aí, Anésia Vieira de Moraes. Você vai me encontrar somente quando quiser. Posso ser sua rosa dos ventos, bem como lhe passar. Nas mãos, ao seu dispor, minhas vitórias todas. Olha o peso da sua escolha, recai sobre mim. Tenho a lhe oferecer meu canto, em troca eu quero um peito aberto. Vamos conversar. Yeah. horas e 41, gente, 9h41. A presença de Guilherme Arantes, de igual para igual. Agora é hora do seu signo, Capricórnio. 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, economize hoje para ter amanhã. Isso aí é um recado muito importante para você. Muita gente às vezes, mas eu tô cansado de ouvir, economize hoje para ter amanhã. Mas poucas pessoas realmente seguem à risca esse conselho. Procure seguir esse conselho dos astros que você terá uma melhor condição, quem sabe, no dia de amanhã. Economizar hoje para ter amanhã. No amor, Capricórnio, modere suas críticas, suas palavras, modere a sua maneira de agir, modere um pouquinho mais as suas atitudes diante da pessoa querida. A pessoa amada pode se zangar com você e aí todo um castelo construído com bases sólidas aí no amor de vocês pode vir abaixo. Então, Capricórnio, procure se moderar. Você tem estado um pouco agitado ultimamente, falado um pouco alto, de maneira meia áspera, de forma tanto bruta. Calma, Capricórnio, saiba também tratar a pessoa querida como você gosta de ser tratado. Aí, são 9 horas e 42, Sardalina. Sardalina, o ponto final nas manchas e sardas de sua pele. Use Sardalina e sorria. Olha aí como você tá bonita. Você no diante do espelho, dando aquela voltinha, vendo o vestido, olhando o colar, os anéis. Olha a pulseira, o brinco e a pele. Olha o cabelo. Olha aí, Sardalina. 9h42, bom dia, Aquário. 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, vida social um tanto neutra nesse período. Vida profissional, você um pouquinho desanimado, um pouquinho cansado, xingando a segunda-feira. Mas cuidado, isso até às 11 horas, porque já você vai estar cheio de ânimo, cheio de vitalidade. E apenas um detalhe, não confie muito em alguns amigos ou amigas que estão aí do seu lado e elogiando demais você, viu, Aquário? Muito cuidado com os elogios. Às vezes, os elogios são muito bonitos, a gente fica contente quando é elogiado, quando é elogiada, mas muitos dos elogios são falsos. Cuidado então, Aquário. No amor, parece que as coisas não irão andar bem entre vocês dois. Por isso, procure contornar a situação de maneira diplomática, de maneira mais amadurecida. Há possibilidades de brigas, de desentendimentos e até mesmo de rompimento. Cuidado, Aquário. 9h43. Agora... as sardas, as manchas que se cuidem. Você agora está usando Sardalina, não é mesmo? Sardalina é isso, sua beleza em primeiro lugar. 15 mil pessoas aplaudiram e dançaram com Village People em Porto Alegre. 8 músicos da pesada, 6 incríveis cantores fizeram o Sul vibrar com o melhor som discoteque do mundo. Village People, os criadores de San Francisco e Macho Man, estarão somente na próxima quinta, sexta e sábado no Aquarius. Ingressos nas lojas Crazy Sheets, Veludos Corduroy e no Aquarius. Laranja da Antártica com suco natural. Com suvinil vai tudo rápido, que tinta ótima e como é prática. É mais rentável, muito mais durável, tinta pra mim é suvinil. Pintar, pintar, só com suvinil. Pintar, pintar. Cante conosco e pinte com suvinil. Venha, chegou a hora. Venha correndo. É a liquidação, liquidação. É a última semana. Mapi, é a liquidação. Mapi, venha correndo. Mapi, chegou a hora. Mapi. Seu crédito é automático, experimente e verá. Mapi, liquidação do Pará. Se você pretende fazer um bom café, use coador Melita pra coar o seu café. Melita é o filtro, Melita é o coador. Com Melita, meu amigo, seu café tem mais sabor. Falou! gritar. 9 horas e 46, gente, 9 horas e 46. Alô, alô, gente boa do interior. Alô, alô, gente de todos os estados do Brasil. Gearonso montou uma nova loja pertinho da rodoviária. É na Rua Santa Efigênia, 202. Lá você encontra toda a linha de rádios Filco, Super Transglobe com 9 faixas, inclusive FM, Super Transistone, rádios relógio digital e digital eletrônico Filco. Preços tão barato que você pode comprar, revender e ganhar dinheiro em cima. Quando vier a São Paulo fazer compras, venha buscar o seu rádio Filco em Gearonson. E veja por que Gearonson é o inimigo número 1 dos preços altos. Anote aí, Gearonson, Rua Santa Efigênia, 202. E agora Doril vai informar a hora. Doril, que acaba com sua gripe, seu resfriado, sua febre, que manda para o inferno sua dor de cabeça. Não vamos começar mal essa semana não, gente. Essa segunda, a segunda-feira já é brava. E a gente vai começar resfriado, já vamos começá-la gripado, com dor de cabeça. Não dá, não pode, não é mesmo? Doril, Doril acaba com tudo isso. 9h47, bom dia, peixes. 20 de fevereiro a 20 de março. Alô, alô, peixes, fase propícia para reuniões, bate-papos com amigos. Procure viver um pouco mais a vida. Procure abrir os olhos para as belezas que o mundo tem. Alô, peixes. No amor, se você quiser que tudo volte a ser como antes, procure você fazer também algumas concessões. E a primeira delas é parar com essa mania de ser dono da verdade ou dona da verdade. Você não quer ceder, não dá o braço a torcer. Você sempre acha que tá com a razão. E isso aí tem atrapalhado e bastante a felicidade do casal. Pense nisso, peixes, pense nisso. Você não é dono da verdade. 9h47. Sardalina. Sardalina vai fazer de sua pele uma pele suave, macia. Mas mais do que isso, uma pele lisa, limpa, acabando com toda e qualquer impureza. Manchas e sardas, nunca mais com Sardalina. Santo Fábio abriu as portas pro show, é um show de moda e você vai participar. Um show colorido, um show de tecidos, pelo menor preço que você pode pagar. O Santo Fábio dita moda, diz o modo, cria moda, lança moda que você deve usar. Um show colorido, um show de tecidos. Os preços continuam caindo na Arapuã. São os últimos dias da Frente Nacional do Preço Mínimo. Arapuã vende tudo mais barato pelo crédito mais rápido e os juros mais baixos do país. Aproveite esse lançamento. Frigideira frita com peneira. Deixa as suas frituras bem sequinhas, com novo encaixe para escorrer totalmente a gordura. Apenas R$ 99,00 à vista. Arapuã, 133 lojas pelo Brasil, vendendo tudo mais barato com até 36 meses para pagar. Se você está construindo ou reformando, visite a FDCICO. Pisos e azulejos, as melhores marcas e os preços também. FDCICO, Avenida Celso Garcia, 5609. Xarope tira tosse, o xarope que tira a tosse na hora vai informar. Gente, xarope tira tosse, limpa o peito, protege os pulmões, fortalece os brônquios e tira a tosse na hora. Mamãe, mamãe, dá xarope tira tosse pro Juninho. Olha aí o Juninho tossindo, olha a filha preocupada com o irmãozinho. Olha aí, mamãe, viu só? Até a filhinha já sabe que xarope tira tosse é o melhor para tirar a tosse, não é mesmo? Xarope tira tosse na sua farmácia de confiança. Já chegou. Já chegou. Xarope tira tosse. 9h50. Ouça esta mensagem. Ela fala de dinheiro. Aliás, coisa que sempre faz falta. Loja Crédito é dinheiro para pronta entrega. Visite a Loja Crédito e levante o seu empréstimo em 48 horas, sem preocupações com saldo médio, seguro obrigatório, ficha cadastral e outras exigências bancárias. Não espere sentado. A Loja Crédito tem o dinheiro que você precisa para comprar o que quiser. Loja Crédito, em São Paulo, Avenida Duque de Caxias 389 e Praça da Sé 28, primeiro andar. Uma das empresas Lojista S.A. Vamos aí, até que enfim, né? São 9:51. Vamos tocar uma música, gente. De Marcondésia, Ivanilda Maldonado Fernandes, a Iranete, Ivonete, Iranete e Ivonete. Alô, gente de Marcondésia. Alô, Ivanilda Maldonado Fernandes. De Araçariguama, Márcia Fátima de Lima, aos papais José, Dona Rosa e ao Fernandinho. Do Jardim Adelina, Vânia Lúcia Rodrigues, ao Toninho, Osmar e a mamãe Dona Leni. Bonnie Tyler. Gente que pede, gente que ouve, gente que oferece. It's a hearty. It's a hearty. Nothing but a hearty. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Às 9:54, José Luiz da Costa, de Campos Elíseos, pede Só Pra Recordar. De Cumbica, a Desuíta Maria Lima, oferecendo a sobrinha Adriana e ao Arlindo da Freguesia do Ó. Sobre montes de pedras, também nascem flores. Não, não mereço você. 9:54. Não mereço você. É saudade. Aguinaldo Raiol. Vou me afastar. bênção. Zé Antônio, Candinha, estamos chegando ao final de mais uma audição de Comece Bem o Seu Dia. Esperando, logicamente, que todos tenham realmente começado bem esta semana, bem esta segunda-feira. Se pelo menos com o mínimo de um sorriso já tá bom, não é mesmo? Vamos colocar aí amor no coração, gente. Estamos indo embora. Voltaremos amanhã, exatamente às 8 horas da manhã, com as mensagens de Giaronso e Filco, de Móveis Clamoy, de Tapeçaria Chique e sua sensacional Quinzena Maluca, com ofertas arrasadoras, com ofertas completamente malucas. Vá na Chique e pode dizer que você é ouvinte do Eli Corrêa. Tapeçaria Chique, aberta até meia-noite. Amanhã voltaremos também com mensagens de Tira Tosse, de Doril, Colírio Vima, de Robustol, o fortificante que dá saúde pra valer. Tchau, gente! A Super Tupi apresentou... Comece bem o seu dia com Eli Corrêa. Gentileza de Robustol, sinônimo de força e energia em todas as idades.